anytime. Heather's been a thinking about I need that bad boy to do me right on a Friday. And I need that good one to wake me up on a Sunday. That one from work can come over on Monday night. I want them all. I want them all. And when they finally leave me, I'm all alone, but I'm looking down at my girls, are blowing my phone up. Them 20 questions, they're asking me where I'm at. Didn't hit them back. The Boys, de Charlotte Emma Atchison, mais conhecida como a Charlie SX, uma inglesa de Cambridge. O remix assinado pela DJ sueco Nevada para Capitol Records. E o Parabólica América continua agora com um novo single dos ingleses de Londres, do Erasure, composto pelo Vince Clark e o Andy Bell. Eles lançaram aí no dia 6 de outubro um single chamado Just a Little Love, que é do álbum War Begun, foi lançado no mês de maio pela Mute Records, a posição de número 137, número 137 na parada Billboard 200 Albums. Inside of my head, it's a sign of the times. Maybe time to try something instead. Just a little love. Just a little. it. It's a sign of the times, maybe time to try something instead. Just a little love and the world keeps turning. Just a little love keeps our hearts from burning. Just a little love, I believe we're yearning. Just a little love keeps the storm at bay. Just a little love. Listening, Parabolica America. You made plans and I made problems. We were sleeping back to back. We knew this day wasn't built to last. Yeah. Good on paper, picture perfect. Chase the high too far too fast. Picket white fence, but we painted black. And I wish you would hurt me harder than I hurt you. And I wish you wouldn't wait for me, but you always do. I've been hoping somebody. Californiana de apenas 20 anos, Hayley Stansfield, com o sueco Alesso e o duo Florida Georgia Line, e ainda o cantor americano Andrew Watt no single Let Me Go, da Republic Records. A música número 90 da parada Hot 100 dessa semana, posição número 7 da parada US Hot Dance Songs e a número 30 da parada Mainstream Top 40. E sem parar, vem aí a canadense de 28 anos, Lindsay L, cantora, compositora e guitarrista de primeira. O novo single dela se chama Waiting on You, está no Top 40 da US Country Airplay. What's not to like about this new love thing? Midnight kisses, slow dances in the rain. But you got my heart beating fast. Yeah. Where this is going, baby, I can't say. Every time you leave me, I just want you to stay. But I gotta know where you stand. Like the dry ground, waiting for the rain to fall down. I'm the July sky, you're a bottle rocket, I'm waiting on you. Like a sailboat, wishing for the wind to blow. Like a fast car, looking for the green to go. I'm right here, baby, don't keep me waiting on you. I'm not talking about no diamond rings, why picket fences, those forever things. But you gotta make your move. Like a dry ground, waiting for the rain to fall down. I'm a July sky, you're a bottle rocket, I'm waiting on you. Oh, I know, I know, I know you think it's me. like our ship's going down tonight. But it's always darkest before the light, and that's enough. Essa é a Pink, que lançou no dia 5 um novo single chamado Whatever You Want e anunciou na Beautiful Trauma World Tour, uma turnê que vai começar aí em março de 2018 por Phoenix, lá nos Estados Unidos. Na página do Parabólica América de hoje do Facebook, você vai ter um link aí com todas as datas e locais da nova turnê da Pink. E vem aí Jason Derulo com If I'm Lucky, segundo single do novo álbum que vai se chamar 777 pela Warner Records, que já toca nos Estados Unidos, mas ainda não chegou na Hot 100. I'm driving all night. Parabolica America. Summer's here, bring it on. Another year, one more beer, another song comes on the radio. So yeah. You whisper calm in my ear. I follow like a season, not afraid of what I'm feeling. Oh, I'm swinging with my eyes closed. Short, and that's all long. Nothing sure in this world till we're gone. Fear disappears each time I close my eyes. I kiss you once. twice. It's in the air we're breathing. Oh, can you taste the freedom? Oh, oh, I'm swinging. Mais uma da Shania Twain, que nasceu com o nome de Eileen Regina Edwards em 1965. Não imaginava, mas ela já tem 52 anos. Shania Twain, com seu novo single que se chama Swing In My Eyes Closed, foi lançado aí pela Mercury Nashville, segundo single do novo álbum chamado Now. Antes, teve Echo Smith e mais uma das faixas do EP Inside a Dream, chamado Get Into My Car, que tem um vídeo no qual a vocalista Sydney Sirota trabalha como Uber. É, confere aí na página do Parabólica do Facebook, facebook.com/parabolica.show. E pra começar, vem aí mais um bloco com a banda de Huntington Beach, Califórnia, também conhecida como A7X, ou Avenged Sevenfold, ganhadores do Golden Award Gold Records 2017 como melhor banda internacional. Um single lançado aí no dia 6 de outubro, cover, aliás, pela Capitol Records, do Pink Floyd, Wish You Were Here. Essa é a banda Foo Fighters com mais um novo single, The Line, que chegou ao número 22 da parada US Hot Rock Songs e está na posição número 24 da parada US Alternative Digital Songs, que você ouve aí no Parabólica América, que agora vai levar você a 1991, 26 anos atrás. O single que abre a volta ao tempo de hoje foi lançado dia 17 de setembro de 91. Guns N' Roses, Don't Cry. To me softly, there's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside. I've been there before. Something's changing inside. Sem parar, Guns N' Roses com Don't Cry, música número 28 da parada Hot 100, de 12 de outubro de 1991, 26 anos atrás, nos Estados Unidos. E na posição 25, tinha um americano chamado Michael Bolton, com esse single aí. Com Time, Love and Tenderness, a música número 25 da parada Hot 100 do sábado 12 de outubro de 1991, chegou a ser a música número 7 na América. E subindo na parada Hot 100, a música número 14 há 26 anos, era de uma banda de Athens, Georgia, liderada por Michael Stipe, hoje com 57 anos. A música e o clipe, aliás, tem a participação da Kate Pearson, The B-52s. O single chegou a ser a música número 10 nos Estados Unidos e é um clássico dos anos 90. R.E.M., Shiny Happy People. Sensacional, R.E.M. com Shiny Happy People. Teve também Michael Bolton, Time, Love and Tenderness. E teve Guns N' Roses com Don't Cry, para relembrar 1991 no Parabólica América, que agora vai de Country Music, invertendo o clima, com Chris Young, de Murfreesboro, Tennessee. Esse single se chama Where I Go When I Drink. There's a bar stool downtown with my name on it. There's a party crowd promising a good time, but I ain't going. Used to be I'd be there throwing a couple down, but now one leads to two, and two leads to four, and before I know it, I'm thinking about standing at the end of the drive. Your taillights fading into the night, screaming your name in the pouring down rain, watching you leave us behind. So I don't go out on the town. All the whiskey I had I poured out. My heart needs time to get over you and me. And that's where I go when I drink. Sometimes I feel like I could have a few, but I know better. Your memory's no quitter. And every time I do, I'm standing at the end of the drive. Your taillights fading into the night, screaming your name in the pouring down rain, watching you leave us behind. So I don't go out on the town. All the whiskey I had I poured out. My heart needs time to get over you and me. And that's where I go. Like a river of goodbye. And I'm standing at the end of the drive. Your taillights fading into the night, screaming your name in the pouring down rain, watching you leave us behind. So I don't go out on the town. All the whiskey I had where I go when I drink. When I drink, that's where I go. When I drink. Check this out, Parabolica America. Another Friday night, there's a line of cars leaving. Home team's got an out of town. Me, I'm sitting on the hood of mine drinking. I'm just a parking lot down and out of. Under that high school bleacher, I drove that preacher's daughter crazy. Her mama was my homeroom teacher, and her dad was hell bent on saving me. Yeah, I'm sure there's higher heights where the high risers rise. But me, I'm gonna sit right here tonight and catch me around here, buzz. Cause you ain't around here now. Keep putting on down here, another round here, till my down goes up. Lit up like that one stoplight across a mountain. Ever since you caught that out there, bud, I catch me around here, buzz. I never had big city eyes. Hell, I never been east of Dallas. Got no idea where you are now. If you ever got that penthouse palace. No, Scotty's ain't got no back. Got no gas in his neon light. But he's got two for one till two now. Catch me around here, buzz, 'cause you ain't around here none. To put no down here, another round here, till my down goes up. Lit up like that one stop of light across a man welcome sign. Ever since you caught that out there, buzz, now catch me around here, buzz. Catch me around here, bud. De Granite Falls, North Carolina, esse é o Eric Church com Round Here Buzz, fechando mais um Parabólica América com a música número 97 da parada Hot 100 e número 16 da parada US Country Airplay. Obrigado aí pela sua sintonia por todo mundo. Eu volto dia 28 de outubro com Parabólica América especial de Halloween. Semana que vem tem o Parabólica Radio Show com DJ Macandy. Parabólica América é uma produção da Nova Sound Studio USA. A apresentação, Sérgio e Ricardo. Essa foi a edição 125 de outubro de 2017, que você ouviu em uma das diversas rádios afiliadas pelo mundo. Para ouvir de novo esse programa ou qualquer um dos anteriores, é só visitar o Mixcloud da Nova Sound Studio no endereço www.mixcloud.com/parabólica. E a nossa última música de hoje vem aí com o DJ e produtor norueguês Matoma, com os ingleses do The Vamps. Chama-se Stain Up. Aumenta o som e seja feliz. Grande abraço e a gente se fala em breve. Tchau. You got me thinking of you. Every minute, every hour I keep falling. When I know that you feel it too, I can't get no sleep. You got what I need when I got you next to me. I'm staying up for love, love, love. Touch. I can't get enough, enough, enough, enough. Stay.

Radio Freedom.